O Super Amixis Produções orgulhosamente apresentam Mini Saga. Episódio de hoje: Apenas Negócios. Parte final. Conto escrito por Diego de Souza e leitura de Flender. Sem compreender aquele negro ser em minha frente, me escondi atrás dos caixotes novamente. Olhei discretamente e vi a porta fechada, o reflexo das caixas metálicas das quais eu me espreitava, e ali onde deveria estar minha cabeça, lá estava, uma sombra movendo-se como se visse através da água. Me levantei, peguei a estranha pistola e me aproximei. Arranquei a máscara do traje e vi meu rosto, estava lá, sobre aquela forma difusa e escurecida. Vi que era eu, aquele ser. Só então compreendi. Era o traje. Eram humanos. Voltei para a caixa qual tirei o traje para saber quem nos atacava. Foi quando, nos fones de comunicação do traje, começaram alguns sons. Coloquei a máscara rapidamente, só a tempo de ouvir um pedaço da conversa. Distrair o Hélio 3 daqueles idiotas. Repito, minha ordem. Não tire o seu traje! Falava algo sobre Desores, Desorianos. Tinha ouvido falar deste planeta numa programação científica, onde talvez houvesse vida. Não tinha tempo para ficar conjurando sobre conspirações planetárias. Vesti a máscara e saí do depósito. Tentaria a todo custo chegar naquele deck de despacho e pegar uma porcaria de uma cápsula de fuga. Segui pelos corredores, sem fazer qualquer ruído. O traje era leve e silencioso. Toda intersecção era um momento de cautela. Olhava rapidamente e seguia o caminho. Passei por trechos com despressurização completa, com ruptura tão grande quanto uma porta. Passei por setores tingidos de sangue. Uma porta chegou a emperrar com os ossos no chão. Foi óbvio perceber que, ao invés de fugir dos ataques, me aproximava cada vez mais e mais. Porém, não tinha outra opção. Se me escondesse, uma hora eles iriam me achar. E morrer não era uma opção. Avançar foi a alternativa, a única. Entrei no refeitório que dava acesso às cápsulas de fuga do deck de despacho. Quando estava andando em direção à sala de correspondência, engoli a seco minhas esperanças. Era uma das criaturas, mercenários, soldados, seja o que for. Saiu da sala com um estranho rifle nas mãos. Sem sequer refletir, puxei o gatilho umas 4 vezes. Assustado, coitado, levantou a mão achando que eu era um deles. Os feixes atingiram pernas, tronco e cabeça. Pelo resultado, era uma arma atordoadora. Ele caiu no chão gritando: "Desertor, filho da puta!" Daí então, pelos corredores eles vieram. Dezenas deles. Todos com seus rifles e pistolas, apontando para mim, gritando: Solte a arma! No chão, seu merda! É. Foi então que eu percebi o quanto estou ferrado. Deitei no chão, largando a pistola. Quando olhei para a sala de correspondência, de dentro de um dos dutos, saiu, se esgueirando, um homem alto, com um dos EPIs do qual fiz treinamento, e entrou na última cápsula de fuga. Um dos soldados, com sua pistola, encostou o cano em minha nuca. As lágrimas já começavam a escorrer. Foi aí que, seguido de uma explosão, tudo ficou claro do nada. Sim, foi nessa hora que vocês chegaram. O Deus Ex Machina mais preciso da minha vida. Não, eu falei. Não tentei me passar por vocês, mas sim por eles. Puta merda, vocês podem parar um pouco com essa telepatia? Tá me deixando um pouco zonzo, tá?